Agora, indo lá para o Velho Testamento, eu queria comentar mais sobre a história de Daniel, para a gente estar encerrando. Daniel e seus amigos, eles não abriram mão de fazer a vontade de Deus, nem que para isso eles precisassem morrer. Eles decidiram pagar o preço, serem sal e luz, para que o nome do Senhor e a salvação do nosso Deus fossem conhecidos. Então, nós vamos abrir em Daniel, no capítulo 1. Eu não sei com quem que eu comentei, que eu falei assim, nós estamos 3 semanas com legumes, frutas e leite, né? Daniel passou 3 anos com legume e água. E a gente, às vezes, acha difícil as 3 semanas, né? Aí eu falei, Deus, foram 3 anos e não tinha fruta, era legume e água. No verso 4. Então, assim, o Daniel e os seus amigos, eles pagaram preço de jejum e de oração. Então, nós vamos ver aonde que está isso na Bíblia. No capítulo 1, no versículo 4, diz que eles eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E o rei determina no versículo 5 a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que fossem assim mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E Daniel e seus amigos, no versículo 8, diz que eles firmemente decidiram, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aí a gente sabe, lá no 12, ele fala o que é para testar, né? Ele falou: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Depois vai falando que eles fizeram isso. O eunuco atentou, porque eles se mostraram mais robustos do que os que comiam das finas iguarias do rei. E no versículo 17, não, 18, diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei, qual que era o tempo determinado pelo rei? Então eles ficaram quanto tempo comendo legumes e água? 3 anos. Eles foram chamados à presença de Deus. E tem também em Daniel 6, no verso 10, que quando sai o decreto, né, de que não poderia ninguém mais orar a nenhum Deus, só podiam orar lá ao rei Dario, né? Fala no versículo 10 assim, capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do nosso Deus, do seu Deus, como costumava fazer. Então, quando saiu o decreto, Daniel já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Era algo que fazia parte da vida dele. Esses homens, eles pagaram preço de jejum e de oração. E o que aconteceu? No capítulo 2, no verso 47 e 48, quando o rei tem um sonho que nenhum lá dos magos consegue decifrar, e que eles chamam Daniel para revelar o sonho e contar o que era o mistério do sonho do rei, Daniel conta para o rei tudo que era o sonho, né? Ele fala para o rei, e o rei diz a Daniel, no verso 47, assim, depois que ele já tinha revelado o sonho: disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Nossos dons e talentos, eles devem ser usados para trazerem revelação de quem é o nosso Deus. Quando Daniel decifrou o sonho, a primeira coisa que o rei disse foi: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E isso é o que Deus quer de nós, que os nossos dons e talentos levem revelação da pessoa de Deus para as pessoas que não conhecem o Senhor. Com relação à fornalha de fogo, vira a página em Daniel 3, no verso 26 e 29. Os amigos de Daniel foram julgados na fornalha, porque eles não se curvaram à imagem de Nabucodonosor, né? E no verso 26, depois que eles são julgados, que as pessoas que julgaram eles na fornalha, né, os soldados, se queimaram todos, e que eles veem lá quatro pessoas passeando no meio do fogo, e que eles saem da fornalha, aí é que nós chegamos nesse versículo 26, né? Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, eles saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, não quiseram fazer a sua vontade, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Da mesma maneira, aqui vem, né, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, tanto Daniel quanto Sadraque, Mesaque, lá fala, né, a gente leu, tudo que Daniel ganhou de presentes, tudo que Deus deu a ele, porque eles decidiram obedecer e cumprir a vontade de Deus. As nossas atitudes e ações, elas devem exaltar e glorificar a Deus. E não só isso, dessa maneira, ficou conhecido que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era o único Deus. E mais uma vez, através da nossa atitude, Deus quer que as pessoas venham a glorificar e conhecê-lo como o único Deus, o único que tem poder. E Daniel e os leões, no capítulo 6 de Daniel, no verso 3, no 3 e 4, vai falar sobre Daniel. Daniel, como a gente já citou, ele fez um jejum de 3 anos, ele orava 3 vezes ao dia, e às vezes a gente quer que Deus nos livre das coisas, mas nós não estamos dispostos a pagar preço nenhum. Então, jogou na cova dos leões e não comeu, porque ele tinha comunhão com Deus. Jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo e não queimou, mas ele tinha profunda comunhão com o Senhor e estava fazendo a sua vontade. Que nós também sejamos assim, né? No 3 e 4 fala como era Daniel, né? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, porque Daniel cumpria rigorosamente a palavra do Senhor. Ele cumpria a sua vontade na íntegra. E no verso 19, depois que ele foi julgado na cova, e que pela manhã o rei vai até lá ver se Daniel está vivo, diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, já tinha um testemunho. Mesmo se ele tivesse morrido, o rei já sabia que o Deus de Daniel era o Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E aí vem: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. A ação de Daniel chegou a todos os povos, a todas as nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada, faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel deu testemunho de que nosso Deus livra e salva, e se estendeu a todo o domínio do reinado do rei Dario. Isso tudo é tremendo demais. Esses homens eram homens que jejuavam, que oravam, que obedeciam a Deus e seguiam os seus estatutos e mandamentos. Essa palavra foi algo que impactou minha vida tremendamente. E eu oro a Deus que possa impactar as nossas vidas como igreja do Senhor aqui nesse local. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós viemos hoje celebrar a ceia do Senhor. Jesus, nosso maior exemplo. Aquele que numa única atitude salvou toda a humanidade. E que nos quer salvando uma vida que seja. Nosso vizinho, nosso pai, nossa mãe, estar no centro da vontade do Senhor, experimentar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é experimentar o seu pai salvo, a sua mãe, seu filho, seu vizinho. Isso é experimentar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Isso vai trazer alegria para o seu coração, é ver aqueles que te cercam livres da escuridão, livres desse mundo mau, do domínio das trevas, experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, é ver a sua família salva, é ver aqueles que você comunga durante o dia, durante a semana, libertos pelo Senhor. Fique com seus olhos fechados, nós vamos louvar o Senhor com essa música. Senhor, o meu coração.